garantido é o boi, e boi, garantido é o boi, e boi, garantido é a alma quando faz a evolução. Garantido é o boi, e boi, garantido é o boi, e boi, garantido é a alma quando faz a evolução. Retoma os rumos da terra que está alagada, enchente na várzea, passeio. Garantido é o...